Não me perguntes porque nada sei da vida, nem do amor, nem de Deus, nem da morte. O resto são palavras que decorei de tanto as ouvir, e a palavra é o orgulho do silêncio envergonhado. São palavras que decorei de tanto as ouvir, e a palavra é o orgulho do silêncio envergonhado num tempo de ponteiros agendado sem nada. Sem tempo, o que vais acontecer? e na minha mudez aprenda a adivinhar.